Amém. Boa noite, queridos. Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Dando continuidade ao domingo passado, tratando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a parte 2, a partir do versículo 17. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez? Santo Deus, nós estamos mais uma vez aqui diante da Tua Palavra, e pedimos graça da parte do Teu Espírito, Senhor, para que fale conosco, Senhor. Fale ao coração de cada um de nós, Senhor, por meio da Tua Palavra, nos ensinando os princípios da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, vamos lá, versículo 1, em diante. Diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Aleluia. É uma coisa que a gente tem visto em todos os 17 capítulos até agora no livro de Atos, é que o Evangelho, nesse início da fé cristã, a gente vê claramente que não havia muito esse Evangelho que muitas vezes a gente tem ouvido por aí, que é esse Evangelho meio papinha, né? meio adocicado, esse Evangelho que é meio que um Evangelho que tem como finalidade agradar as pessoas, né? Então você não apresenta mais um evangelho que é um evangelho de confronto com a vida do camarada, certo? Simplesmente é um evangelho onde você tenta, na verdade, passar panos quentes, parece que as coisas, na verdade, está tudo certo, e não sei nem por que a gente apresenta um Salvador, porque a impressão que tem é que essas pessoas nem precisam de salvação, porque está tudo certo. A vida delas está tudo certo, elas não estão vivendo no pecado, moralmente está tudo certo, elas não devem nada para Deus, se elas morrerem, elas não vão para o inferno, então não sei nem que evangelho é esse que a gente oferece para as pessoas. Né? É simplesmente uma concepção que você escuta muito, né? E esses tempos, eu não sei quanto a vocês, mas é uma coisa que me irrita muito, eu fico muito irritado mesmo, claro que eu não tenho nenhuma atitude de arrogância em relação a isso, estou falando para vocês, expressando a minha raiva aqui diante de vocês, mas quando eu lido com isso, necessariamente eu não fico, né, expressando a minha raiva, mas por dentro eu me consumo de raiva com essas coisas. Gente que fala para mim assim: não, simplesmente você tem que amar as pessoas. Se você amar as pessoas vão se converter. Simplesmente amar as pessoas. Né? Eu sempre fico pensando, o que ela tem que dizer com isso? O que é amar as pessoas? O que é esse amar as pessoas? Que você, por meio desse teu amor, que a gente não sabe nem dizer direito o que é, esse amor tem um poder de converter a vida das pessoas. Ou seja, você não precisa apresentar o evangelho. Você simplesmente ama as pessoas com um suposto amor que a gente não sabe nem definir o que é, que ninguém sabe definir. É um amor da tolerância total e absoluta. Simplesmente você tem que aceitar todos os pecados morais, a moralidade total, depravada, distorcida, bíblica, você precisa aceitar tudo aquilo ali, está tudo certo, mas desde que você ame as pessoas, sem confrontar em nada isso, essas pessoas vão, de alguma forma, ver em você alguma coisa que vai levá-las aos pés de Jesus, de alguma forma. E o fato é que ninguém na face da terra se converte dessa forma. Ninguém. Ninguém. Só tem uma forma de uma pessoa se prostrar diante de Jesus entregando sua vida para ela. Qual é? Apresentando o Evangelho. Não tem outro jeito. Então, quando falam de amar as pessoas, eu só entendo uma forma. A primeira forma que eu tenho de amar as pessoas é apresentar o Evangelho para elas. Não existe maior forma de amar alguém do que apresentar o Evangelho para ela. Mas o Evangelho. Né? Olha, querido, você precisa abandonar a sua vida de pecados, se converter ao Senhor Jesus, entregar a sua vida para o Senhor Jesus, para que você seja salvo. Esse é o sentido de salvação. É para isso que existe um Salvador. Salvar do quê? Salvar de alguma coisa. Certo? E o que é essa salvação? Que essa pessoa encontre-se numa situação, numa posição em que, se ela morrer naquele momento, nessa posição em que ela está, vivenciando na vida dela, ela vai para o inferno. E sem conversa, sem choro. Diante da palavra de Deus, diante do Evangelho, essa é a realidade da humanidade sem Cristo. Toda ela está condenada, sem Cristo Jesus. Qual é a forma que eu tenho de amar essa pessoa? Apresentar o Evangelho. Olha, Cristo Jesus veio ao mundo, Deus amou a tua vida. Cristo Jesus foi enviado ao mundo para morrer a sua morte, morrer pelos seus pecados. Mas eram os seus pecados, ou seja, você está cheio deles. Você está separado da glória de Deus. E só tem uma forma de você se voltar para Deus e sair debaixo da condenação. Qual é essa forma? Cristo Jesus na sua vida. Esse é o Evangelho. Amém? A pessoa que mais me amou na vida foi essa pessoa que apresentou o Evangelho para mim. Que me tirou por meio do Evangelho. O Evangelho chegou até mim e me tirou da condição em que eu estava. Finalmente, então, agora eu estava em Deus. Por causa de Cristo Jesus. Por meio do Evangelho que me foi apresentado. Nenhum outro amor do mundo teria me salvo, a não ser o Evangelho. Por causa de Cristo Jesus. Amém? Certo? Porque hoje é isso, é um amor assim, você não prega o Evangelho, você não fala nada, você não confronta, a pessoa morre no pecado, mas você amou ela. Amou. Simplesmente amou ela até o fim, e a pessoa foi para o inferno, e o seu amor não abriu a boca em nenhum momento para falar da condição em que ela estava. Ela estava morrendo, ela estava doente, ela estava com uma doença que só tinha uma cura, você tinha cura, você não apresenta aquela cura e diz amar aquela pessoa. Esse é o conceito que o mundo tem de amor hoje em dia, certo? Esse é um conceito. Mas, como a gente caminha em cima da velha escola, a velha boa verdade do Evangelho, que é o único Evangelho capaz de libertar a vida da pessoa. Por isso nós apresentamos a Cristo Jesus. E vocês vão ver que o texto vai trabalhar isso. Os 17 capítulos de Atos, a gente vê o tempo todo, a igreja, quando vai pregar o Evangelho, ela não fala outra coisa. Ela apresenta o Evangelho. E o tempo todo está inserido num contexto de arrependam-se. Saiam disso. Se vocês não saírem dessa condição, vocês serão em absoluto condenados. Porque já estão condenados. Não é isso que Jesus fala? Todo aquele que não crê já está condenado. Não será condenado. Já está. Já está debaixo de uma condenação. No tempo, no espaço... Um dia, isso vai se concretizar, de fato, de modo absoluto. Mas já se encontra numa condenação. Já se encontra morto, já se encontra separado, já se encontra debaixo de juízo. Mas ainda tem o dia em que esse juízo será pleno em todas as instâncias, em nome de Jesus. Versículo 8. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e de outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Amém. Então, voltando um pouquinho ali, o texto quando ele fala assim, esses homens têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram ao quê? Qual que era o alvoroço que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando em armas? Estavam fazendo algum tipo de revolução social? Estavam matando a fome de todo mundo? Estavam todos os doentes sendo curados? O cristianismo finalmente estava resolvendo o problema do mundo? Não. Os pobres continuavam pobres, ninguém ali ganhou mansão, ninguém ali parou de apanhar, ninguém ali parou de ser perseguido, ninguém ali parou em absoluto de ficar doente. Havia pessoas que continuavam ficando doentes. Havia gente que morria, né? A gente viu no capítulo passado o que, que Paulo sofreu, certo? Enquanto estava pregando o evangelho, os dois, tanto ele quanto Silas, apanharam tanto, né? Ficaram sangrando, foram presos. Por causa dessa prisão, aquele carcereiro se converteu, toda a sua família se converteu, mas para que isso acontecesse, Deus precisou levar Paulo até aquele lugar, Paulo precisou apanhar por meio do sofrimento de Paulo para que aquela família fosse salva, que senão não teria outra forma. Amém? Amém? E aí nós estamos trazendo outro, novamente essa questão. Para eles, o evangelho era incômodo. Então não existe esse conceito de evangelho que a sociedade de alguma forma acha legal. Não existe isso. Todas as vezes, antes de eu me converter, que eu ouvia do evangelho, aquilo trazia inquietude para a minha vida. Eu não queria. Não queria ouvir, não queria que me falasse, não queria principalmente que um crente falasse para mim. Tinha raiva. Ainda que eu era criado dentro do evangelho. Imagine quem não é criado dentro do evangelho. Imagine quem não é criado no evangelho. Certo? Então chega aquele grupo de pessoas que está bagunçando tudo. Bagunçando a ordem das coisas. Está tudo certinho. E eles estão bagunçando tudo. Esse é o evangelho. É o evangelho que vai e traz desconforto mesmo. Olha, está tudo errado. Vocês acham que está certo, mas não está. E vou dizer uma coisa para vocês, um dia esses céus vão se abrir, e o rei da glória, o leão da tribo de Judá, virá sentado no trono dele para julgar todos vocês. Esse é o evangelho. Aí Paulo chega numa outra questão aqui, que é interessante, que ele está apresentando o evangelho, e eu acho interessante aqui, que o evangelho que está sendo apresentado é o evangelho das escrituras. Não é uma novidade. Não é algo que Paulo está inventando, não é algo que o Pipe está inventando, não é algo que ninguém está trazendo de novo, simplesmente é o evangelho, aquilo que foi ouvido da parte de Jesus e é simplesmente a concretização daquilo que havia sido profetizado. Estava finalmente se concretizando aquilo que foi dito acerca do Messias. Nós vimos ele ressuscitou e nós provamos isso biblicamente. Está aqui, ó, nas Escrituras. Se cumpriu, ele morreu, ele ressuscitou. E nós fomos testemunhas disso, nós vimos isso acontecer. E agora nós estamos trabalhando isso, discutindo isso, debatendo isso aonde? Nas Escrituras. O problema é que hoje nós temos um tipo de teologia. Está na Bíblia? Não está na Bíblia, mas dá certo. Funciona. Eu vi um cara num debate na televisão falando isso. Falou: olha, meu amigo, não tem na Bíblia, mas você tem que entender que funciona. Funciona. Se funciona, está valendo. Certo? Funciona. Questões teológicas, afirmações teológicas. Esses dias eu me deparei com uma página. Assim, versículos bíblicos que não tem na Bíblia, né? Versículos bíblicos que não tem na Bíblia. E eu achei interessante que tinha um lá que eu mesmo falava que era. Muitas vezes eu preguei e falei, porque a Bíblia diz, né? Graças a Deus que Deus tem misericórdia da gente, não fulmina a gente por heresia nessas horas, né? Mas, por exemplo, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Esse texto não tem na Bíblia. Se tiver na tua, você que me colocou aí agora, com canetinha aí. Ó. Esses tempos eu estava na casa de uma pessoa, e foi engraçado que eu me deparei com esse texto, entre aspas, bíblico, duas vezes na mesma semana. Assim, eu estava na casa de uma pessoa, depois estava na outra casa, uma casa de outra pessoa, e as duas pessoas citaram esse texto bíblico que não é bíblico. Né? Que a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Vocês já viram isso na Bíblia? E a pessoa falou, não tem, eu vi essa semana. No meu devocional, estava lá, esse texto tinha na Bíblia. Eu falei, não tem, querido. Aí ele falou, não pode, tem que ter. E foi lá para o Google, foi chave bíblica e tudo, e não achou, porque não tem mesmo, não vai achar. Um amigo meu, uma vez pregando, falou assim, porque a Bíblia diz que 1.000 anos passarão, mas 2.000 anos não chegará. Entendeu? Também não tem na Bíblia. Né? Então, por aí vai. Então tem que verificar na Bíblia, tem que estar na palavra, tem que estar aqui, e assim era. E aqui o texto está dizendo, está elogiando os bereanos, por quê? Porque eles conferiam biblicamente. Eu estava conversando com um amigo ontem, que nós temos divergências no aspecto teológico, eu sou de uma escola, ele é de outra escola, certo? Que são, assim, não são contrárias na sua, no seu absoluto, porque dentro da fé cristã, nenhuma crença assim, fundamental ela é absolutamente contrária, certo? Mas tem coisas que, por exemplo, essa questão de salvação, né, que a gente tem divergências no aspecto da questão soteriológica, a questão da salvação. Eu sou de linha calvinista, ele é de linha arminiana, né, e nós conversando, mas eu não tenho problema nenhum em conversar com pessoas que pensam diferente de mim. E a gente conversando sobre isso. E eu falando sobre essa questão que, aqui, na Gólgota, eu prefiro pessoas que... Não é que eu prefiro... Deixa eu refazer essa frase aqui. Eu não tenho problemas que discordem de mim. Porque o meu maior alvo não é fazer vocês concordarem comigo. Amém? Não é fazer vocês serem um monte de pipeinhos por aí. Certo? Não é fundamentar a teologia pipeísta. Não é o pipeísmo. Certo? Não é a minha função aqui. A minha função aqui é ensinar vocês a irem para a palavra, verificarem por si mesmos, tirarem suas conclusões, mas por meio da palavra. Mas desde que isso seja um trabalho de um esforço. Eu acho que eu postei ontem ou hoje um vídeo do Jonas Madureira, né, falando sobre oração e falando sobre estudo, né, sobre essas duas coisas, que você tem que se dedicar a estudar a Bíblia. Certo? Estude, leia. Uma vez eu dando uma entrevista na rádio, e eu falei essa questão, né, que eu falei domingo passado, sobre a questão do nome do diabo, né, que a Bíblia não fala nada desse negócio do nome do diabo ser Lúcifer, e a menina ligou para mim lá na hora, lá, não, tem sim. Falei, tá onde, querida? Abre lá Isaías, né? Falei, não, querida, não tem. Abri em Isaías, está aqui, ó. Não, daí estava lá, né, a tradução, então toda a tradução que você vê na tua Bíblia ali, que está escrito Lúcifer, está errada. Certo? Toda a tradução que está, Estrela da Manhã, está certa. Mas toda a tradução bíblica que está escrita Lúcifer está errada. A não ser que a sua tradução, que eu acho impossível, seja latim. Se você está com a Vulgata Latina na mão, amém, tudo bem. Vai estar escrito Lúcifer lá em latim. Só. Acabou. E mais nenhuma outra Bíblia no mundo pode ter a palavra Lúcifer, certo? Da forma como a gente vê por aí. Porque isso traz um monte de conceito de que, então, o nome do diabo é Lúcifer. Ah, eu já escutei cada coisa acerca de Lúcifer. Essa semana eu vou dar aula lá na Jocum, eu vou trabalhar um pouco a respeito disso. Essa questão de que, né, uma vez uma pastora pregando, assim, a gente lá ouvindo ela falar, porque o diabo era o regente do coral celestial. Meu Deus, eu quase dei um mortal para trás. Falei assim, mas aonde que está isso nas escrituras, meu querida? Né, meu querida? Né, onde... Aonde que tem isso nas escrituras, que o diabo era o regente do coral celestial? Eu nunca vi nem que tem coral na no céu. Eu vi lá os anjos cantando, mas que tem lá o arcanjo lá regendo, né, um coral, não sei. E diz que era o Satanás que estava lá ainda fazendo assim, né? Então, era o regente. Nossa, regente do coral celestial. Puxa, quanta criatividade. Né? Mas aonde tem isso na Bíblia? Ah, porque lá diz, lá no texto de Jeremias, que, né, que no dia que o rei foi criado, os tambores foram criados. Falei, mas o que tem a ver criar tambor com ser regente do coral celestial? Você não entende que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Quem toca gaita não é regente? Quem toca tambor não é regente? O G toca bateria, mas ele não é regente do coral celestial porque ele toca bateria. E por aí vai. Né? Me empolguei agora. Falar mal da irmã. Vocês não sabem quem é, então posso falar. Então essas coisas, né, que diz que está, mas não está, né? É um monte de coisa que fala que está, mas não está. Quando você confronta, então tá, me mostra na Bíblia onde é que está. Não, não está. Entendeu? Não está, não tá, então me mostra. Poxa, mas achei que estava. Então por que você falou que estava? Não está, não estava lá. Certo? Uma vez a gente também não... Eu sempre falo essas histórias, né? Você quer ver show de heresia, você ir nesses encontros de batalha espiritual. Aí, meu filho, aí você volta com a barriga cheia. Aí você... Olha, aí é maravilha. Aí a mão de acender a fogueira volta pegando fogo. Você está lá, uma pessoa falou assim... A gente estava lá em Foz do Iguaçu, na conferência de batalha espiritual, não vou falar quem era a pessoa, para eleitora, né? Daí a gente estava lá e a pessoa assim, né? Se você... sentir uma coceira, né? Se coçar, isso é um demônio se manifestando em você. Aí eu com aquela coceira assim, Deus o livre. Coçava com a mente assim, mas Deus o livre. Né? Se você sentir vontade de, né, bocejar assim, né, também é um demônio saindo de você. Meu! E aí de manhã cedo, ainda por cima, né, você aquele sono, aquela vontade. Eu falei assim, não, Satanás, fica quietinho aí. Não saia, fica quietinho aí, não nessa hora. Coisas assim. Aí, no outro dia, a gente teve uma aula no seminário. O professor de teologia sistemática falou assim, quem estava no encontro de batalha espiritual esse final de semana? Né? Nós, seminaristas, fomos obrigados a ir, porque a gente acabou ganhando. Né? Não pagamos, graças a Deus. E ele falou assim, estão com a apostila aí? Eu falei, toma, estamos, né? Vamos lá, abram aí a primeira página da apostila, né? Tá lá, né? Vamos lá. Texto por texto, vendo a base bíblica do que tinha sido falado, apresentado no seminário de batalha espiritual. Aí, cara, versículo por versículo, totalmente fora do seu contexto bíblico, não tinha, não era. Não era. Mas para um monte de gente que não está acostumado a verificar as escrituras, estudar as escrituras, é bíblico. Você está ali, você engole. É, por exemplo, aquele texto de quando Jesus pede para o vento, pare. Né? A apostila dizia assim, naquele momento Jesus repreendeu o príncipe da potestade do ar. Entendeu? Pô, mas a Bíblia fala que foi um vento. Não, era um demônio. Como é que você sabe? Não, porque Deus me revelou. Deus me revelou. Amém. Certo, então é isso. Queridos, verifique nas escrituras. Está nas escrituras? Amém. Claro que tem coisas que eu não estou falando de questões culturais, questões, né, do dia a dia. É, tem gente que fala que não pode desligar as luzes, porque se desligar as luzes, né, a glória fica para a banda. Então, esse tipo de coisa. É, não é isso que importa, certo? Não é isso. Versículo 12. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos. Um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Eu acho interessante que durante dois textos falam dessa questão de mulheres de elevada ou de alta posição. Isso eu achei bem interessante isso, né? Que está falando de um grupo de... Então, haviam judeus, haviam gregos, ou certo, pessoas que eram de uma outra raça, haviam mulheres de elevada posição. Então, as duas vezes falam dessas mulheres de elevada posição. Versículo 13. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Olha só, Paulo vai para lá, a capital, né, da Grécia, que é Atenas, está ali na capital, chega ali naquela praça, aquela praça está infestada de centenas, de milhares de deuses. O que acontece com Paulo? Paulo tem um momento ecumênico, né? Fala assim, olha que legal, né? Vamos abraçar isso daí, certo? O que acontece? Paulo sofre uma indignação. O problema dessa geração que está aí fora, dessa geração do evangelho e do amor, é que eles não ficam mais indignados com nada. O mundo, a forma como as coisas estão acontecendo, as mudanças morais com que as coisas estão acontecendo, contrárias à palavra, não lhes traz mais indignação. Do contrário, traz uma aceitação plena e absoluta. Aplaudem, abraçam, propagam, e está tudo certo. Para Paulo, não. Paulo, ele olha para o que está acontecendo. Ele olha que ele está na casa dos caras, na terra dos caras, ele olha para toda aquela ignorância, porque como eu tinha falado, né, para Paulo, o que são os deuses? Nada. Paulo não tem, ele não acha que Deus está em confronto com outros deuses, porque não existe outros deuses. Então, para Paulo, não é nada. Aquilo ali é um bando de nada, certo? Um bando de pedra, árvore, né, madeira, esse tipo de coisa, mas... Aquilo ali é nada, é somente a ignorância das pessoas se prostrando diante de coisas que não são absolutamente nada, certo? Mas Paulo olha para isso e ele se indigna, ele fica indignado. Aquilo traz inquietude no coração dele. Então, um cristão, diante da vida, eu fico indignado quando eu, todas as vezes que eu passo aqui, eu vejo prostitutas ali. Eu fico indignado quando eu estou na rua e eu vejo uma pessoa mendiga na rua, um menino usando crack. Isso traz indignação para mim. Tem que trazer indignação. Quando eu vejo corrupção, quando eu vejo o que tem acontecido na TV, a mídia e tudo mais, isso me traz indignação. Deve trazer indignação. Uma vez eu escrevi um texto no Facebook falando a respeito disso, né? Que na minha época, né, as grandes inquietudes minha quando eu tinha 18 anos de idade era jejuar mais, ler mais a Bíblia, orar mais, me santificar mais, pregar o Evangelho. Essas eram as minhas inquietudes, o que inquietava o meu ser, o que tirava o meu sono, o que me fazia gastar tempo com Deus, eram essas inquietudes. Eu olho para hoje, as inquietudes dessa geração é liberar o aborto, e eu não estou falando de gente que não é cristã, estou falando de crente. Liberar o aborto, defender o sexo antes do casamento, defender o uso de drogas, o que mais? A relativização da Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus. Um cara chato, chato, chato, chato, que condena todo mundo ao inferno porque escuta música secular, há duas semanas atrás me falou que Paulo, a palavra, aquilo que Paulo escreveu não vem da parte de Deus. Eu fico, meu Deus do céu, eu vou para o inferno porque eu escuto música secular e ele vai para o céu negando as cartas apostólicas do apóstolo Paulo. Então é isso, é negação das escrituras, luta pela liberação do aborto. Eu fico louco assim, sabe? Quando eu posto qualquer coisa a respeito do aborto, e quem vem comentar lá, quando é uma pessoa que não é cristã, eu, tudo, beleza, está nos conformes, né? Beleza, entendo, ok, entendo que a tua cosmovisão é outra, não tem um problema assim com você acreditar nisso, né? Essa é a minha posição como cristão e ponto final. Agora, quando eu tenho que gastar meu tempo, a energia emocional, debatendo com o crente, aí é complicado. Complicado. E gente que defende a bandeira, luta. Luta. Que vai e realmente defende com unhas e dentes a questão do aborto, a questão da legalização das drogas. Eu escutei na boca de uma pessoa, falei assim, o dia que no Brasil legalizarem a maconha, eu vou fumar maconha. Olha, manifesto em nome de Jesus ainda. É, eu vou fumar maconha. Entende? Então, só não fuma porque não é permitido por lei. Mas a partir do momento que se legalizar, eu vou fumar maconha em nome de Jesus. Né? Entende? Então, essas são as inquietudes. Certo? Então, Paulo tem essa indignação. Né? Eu não sei que nome que a gente dá para isso, né? Tem seus nomes aí a nível, né, político, mas eu não me preocupo com essas questões, com esses nomes que se dão de conservador, seja lá o que for. Entendeu? A verdade é que eu sou um cristão, eu tenho valores bíblicos na minha vida, e essas coisas me trazem indignação, não conformação. Não me conformo com isso, vou brigar com isso, vou ser chato com isso. E é isso aí. Amém? Versículo 17, por isso, olha só, discutia, ou glória. Repita comigo, discutia. Amém? Base bíblica para você, que você tem que discutir. Amém? Tem que discutir. Eu gosto quando encontro pessoas assim que, né, esses dias encontrei uma pessoa que não é da GOG, entendeu? Uma outra comunidade, que também é meio paz e amor, tipo eu, assim, que gosta de uma briguinha, né, de discutir questões assim. Né? Eu acho legal isso, pessoas que gostam. Claro que tem discussões que são idiotices, são besteira, mas tem coisas que realmente são absolutas e que a gente tem que discutir. Então, por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Versículo 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estranhos, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos ver e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Olha que coisa tremenda. O último versículo fala o quê? O que estava ocupando, qual era o assunto de Atenas? Era aquilo que Paulo e Silas estavam fazendo. Paulo e Silas se tornaram o centro do assunto em toda a cidade de Atenas. A capital da Grécia estava invadida e a única conversa, o papo do momento, era falar acerca daquela mensagem que Paulo e Silas haviam trazido para o coração deles. Então, o Areópago, para quem não sabe, o Areópago praticamente ele era o coração da filosofia grega, onde os filósofos se reuniam para debater questões de filosofia, para questões de lei, para questões de ciência, para questões de moralidade, para questões políticas. Isso era o Areópago. Então, vocês imaginem, o apóstolo Paulo é chamado para ser, para falar, para debater nesse lugar. O primeiro debate teológico com pessoas de uma outra religião aconteceu nesse dia. Certo? Estava ali. Para vocês se localizarem um pouco acerca do que esses dois movimentos pensavam, os epicureus, eles eram seguidores de Epicuro, que era um filósofo grego que foi mestre em Atenas, mais ou menos no ano 307 a.C. O sistema de crenças dos epicureus era que o grande fim da vida é uma vida de prazer. Então, o propósito de vida de um epicureu era o prazer. Era a busca pelo prazer. Conhecem esse tipo de pensamento? Não estão um pouco familiarizados com isso nos dias de hoje? Não é mais ou menos isso que está acontecendo? Uma outra coisa, eles admitiam a existência de seres divinos, mas não acreditava que eles tivessem qualquer comunicação com os homens. Portanto, eram agnósticos. Certo? Os agnósticos são isso. São esses. Que existe a possibilidade de Deus existir, mas que não tem nenhuma relação com a humanidade. Deus, se existir, está numa dimensão e não tem nenhum tipo de intervenção ou contato com a raça humana. Com respeito à vida do homem, ensinava Epicuro que uma vida tranquila, livre de males e rica de prazeres é o principal bem da vida humana. Ou seja, totalmente hedonista, voltado para a humanização, né, para o humano, e somente, e nada de etéreo, nada de sobrenatural, nada de divino tinha a ver com qualquer propósito na sua vida. Sustentava que o mundo não tinha sido formado por Deus, nem com qualquer designo ou propósito. Negavam a imortalidade da alma. A felicidade que eles procuravam era obtida pelos prazeres da vida. E foi o tal do Epicuro que, portanto, lançou aquele, o paradoxo do Epicuro, né? que nega que se Deus for onipotente e onisciente, ele não pode ser absolutamente bom, certo? Daí, ou se ele for bom e for onipotente, ele não pode ser totalmente onisciente. Né? Não vou tratar a respeito disso, porque isso aí teria que ficar aqui um bom tempo falando a respeito disso. Mas ele usa, e esse é um argumento até hoje, que muitos ateus utilizam para negar a existência de Deus. Então, portanto, era uma área da filosofia que negavam o sobrenatural. Se existe, não tem nada a ver com a gente. O negócio é a gente viver uma vida de prazer, se entregar ao prazer, viver. Não tem imortalidade da alma, portanto, morreu, acabou, certo? Eram existencialistas. Conhece essa história? Certo? Tem muito a ver com o que a gente está vivendo nos dias de hoje. O outro grupo, os estoicos, era um grupo um pouco diferente. Formava uma seita de filósofos gregos, discípulos de Zenon, que viveu no ano 229 a.C. As principais doutrinas dos estoicos eram que Deus não procede de nenhuma causa. Então, tem coisa que tem a ver com a gente mesmo. É incorruptível e eterno, é possuidor de infinita sabedoria e bondade, é causa e preservador de todas as coisas e qualidades, que a matéria nos seus primitivos elementos é também sem precedência e eterna. Então acreditava que Deus era eterno, mas também a matéria, de certa forma, era eterna. Acreditavam na existência da alma depois da morte, admitiam uma espécie de purgatório e ensinavam que o homem sábio e virtuoso podia ser feliz no meio da tortura e que todas as coisas externas eram para ele indiferentes. Se um homem estava satisfeito consigo mesmo, isso era suficiente. Então é um grupo já um pouco mais espiritualizado, né? Que até acredita no sobrenatural, acredita em alguns valores, certo? Um pouco diferente, obviamente, do que os epicureus. Continuando, então, o que Paulo tem a dizer para esses dois grupos de filósofos? Né? Pô, você está lá, cara. Você é o apóstolo Paulo. Você está diante de uns caras que só buscam o prazer com o propósito na vida. É só isso. Né? E você tem um outro lá que tem alguns pontos em concordância até com aquilo que você acredita e você pensa a respeito de Deus. O que você tem para apresentar para esses dois caras? Então vamos ver qual foi o discurso de Paulo a partir do versículo 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo em que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Eu estava debatendo com um grupo de judeus messiânicos, digamos assim, né? Só que esse era um grupo chato, para variar. Era um grupo que ainda tem alguns por aí, né? Não estou dizendo que todo judeu messiânico está inserido nesse conceito, mas eram judeus que pensavam assim: cara, você não pode chamar Deus de Deus, para começar, você tem que chamar o nome de Deus em hebraico, certo? Jesus, você não pode falar Jesus, assim, você tem que falar Yeshua, né? E o outro nome lá, né? Eu não lembro agora. Tem que falar Yeshua, tem que falar nome, né, tal. E a gente começou a entrar no debate, daí entrou assim, um grupo de teólogos, né, eu, o Sandro Baggio e mais uns outros dois teólogos, debatendo com esse outro grupo de judeus, né, messiânicos. Na verdade, assim, o nome dos caras era João, José, não, João, sei lá, tudo nome em português, assim, brasileiro mesmo, mas eles mudavam o nome e colocavam o nome deles em nome judaico para ficar mais salvo o negócio. Né? E a gente começou a debater essas questões. Teve um dos teólogos ali que, cara, o cara arrebentou, assim, o cara começou a trabalhar assim, umas linhas de defesa da apologética. Ele, para começar, já foi destruindo tudo, assim, né? E eu comecei a entrar na briga também, então, e um texto que eu apresentei para eles, que foi o texto assim, que calou, que não teve mais o que argumentar, foi esse. Porque eles falam o seguinte, que a gente não pode falar Deus, certo? Porque Deus vem do grego, certo? Vem de theos, né? Vem do latim, que é uma tal. Então você não pode utilizar. Eu falei, então me responda uma coisa. Esse monumento em Atenas... Onde que é Atenas? Na Grécia. Certo? Grécia. Esse altar que estava levantado, escrito ao Deus desconhecido, estava escrito em qual língua? Perguntei para eles. Qual língua que estava escrito ali? Teve um cara de pau que falou assim, em hebraico. Falei, teu nariz. mas não estava. Nem hebraico, nem aramaico, nem chinês, nem latim, em nenhuma outra língua. Qual a língua que estava escrito, meu querido? E eles tiveram que reconhecer em grego. Acabou o teu argumento. Paulo falou, o Theos desconhecido. O Theos desconhecido é o Deus que eu apresento para vocês. É sobre o Theos desconhecido. Então não tem esse negócio que tem que falar em hebraico. É como se Deus ficasse chateado assim, né? Deus, não. Pode parar. Não é comigo então, então eu dou as costas. Deus fica chateadinho, você chama Jesus, fala de Jesus, não, Jesus não. Vira as costinhas brabinho também, não quero conversa. Então toda oração que é feita por Jesus, Jesus fica chateado e não escuta você. É muita burrice, né? É muita prepotência, né? É muita, aquele velho farisaísmo, né, de achar que porque é judeu, ainda existe algo especial nele, pelo fato de ter nascido judeu. Né? Alguma coisa assim nele, assim, ele acha isso, entende? Ele acha isso, que por ele ser judeu, né, alguma coisa nele é especial e Deus salva ele pelo simples fato dele ser judeu. Então não é graça, não é eleição da parte de Deus, mas é simplesmente por causa do sangue dele. Então não é Cristo, não é a graça que tem valor algum. 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mão de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Olha que coisa tremenda. Paulo chega num ninho de idolatria, num ninho de deuses. E o que, que ele confronta? A idolatria. Olha, aquele Deus desconhecido, não esses troços aí. Mas aquele Deus desconhecido é o Deus que eu tenho para apresentar para vocês. O Criador de todas as coisas, que não pode ser moldado por mãos humanas, não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse é o Deus que eu quero apresentar para vocês. Amém? O que é interessante é que Paulo estrategicamente se utiliza de um elemento que já está lá. Deus já estava lá. Quando você lê um livro, inclusive que o Paulo citou há uns domingos atrás, o Fator Melquisedeque, quem já leu esse livro? Quem não leu, leia, em nome de Jesus. Certo? Se você quer ir para o céu, você precisa de Jesus e ler o Fator Melquisedeque. Estou brincando. Mas leia o Fator Melquisedeque de Don Richardson. Tem muitas histórias legais. Inclusive, uma das histórias nesse livro é que no livro ele conta a história de como nasceu esse altar. Ele tem lá toda a história de como é que esse altar nasceu lá. Então ele conta toda a história, todo o processo em que aconteceu até chegar à construção desse altar. Isso muitos anos antes de Cristo. Aí quando Paulo chega lá, Deus já está lá, revelado. E ele utiliza disso. Então, o livro, no Fator Melquisedeque, tem várias histórias, não somente essa, né? Mas tem várias histórias de que quando os missionários chegavam nas tribos, em alguns lugares, o evangelho já estava lá. Obviamente, não era Marcos, Lucas, Mateus e João. Mas estava lá revelado de outra maneira, de outra forma. Chegava lá, os caras chegavam assim, nossa, finalmente vocês chegaram. Ué, mas como é que você sabia que a gente ia chegar? Não, porque um tempo atrás, um dos nossos aqui sonhou que um homem ia vir, ia trazer um livro, e nesse livro traria uma mensagem que salvaria a todos nós. Então eles chegavam lá, o evangelho já estava lá. Então Paulo ele tinha essa desenvoltura de perceber que Deus já estava lá. A outra coisa é que Paulo não apresenta uma outra cosmovisão, a não ser a cosmovisão cristã. A cosmovisão bíblica, que ainda permanece sendo a cosmovisão, a mensagem que transforma e muda as pessoas, muda a vida das pessoas. Ele não negocia acerca de um Deus criador, que a tudo criou, e o texto fala que esse cara sustenta tudo pelo seu poder. Ele fala que Deus criou a humanidade, E eu acho uma coisa interessante, porque em alguns momentos, até mesmo falando a respeito de teologia, quando a gente fala essa questão de Deus ter criado Caim e Abel, Adão e Eva, a gente se pergunta assim, né? Pô, mas com quem Caim casou depois que ele mata Abel? Caim sai, né? É expulso de lá. Com quem que ele casa? Então, há duas teorias, né? Uma teoria é que ele casa com uma irmã, né? Até uma vez dando aula aqui, eu estava falando isso. A gente não sabe quantos anos Caim tinha quando matou Abel. A gente não sabe quanto tempo a humanidade já tinha, né? já existia. Uma outra coisa que a gente não sabe também é quanto tempo o universo já existia quando Adão e Eva pecaram. A gente não sabe, né? Só tem ali que Deus criou. Quanto tempo eles ficaram no Éden ali, quanto tempo isso durou, a gente também não sabe. Qualquer coisa que a gente vai dizer em cima disso vai ser uma especulação. Mas a gente não sabe. Então, biblicamente falando, provavelmente o certo é que ele casou com uma das suas irmãs, certo? Porque a Bíblia fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Não somente eles, mas filhos e filhas. Ou foi com uma irmã, ou foi com uma sobrinha, certo? Foi com alguém da família, ou alguém de sangue, realmente, que ele veio a casar. Mas existe uma outra teoria que acredita que, por causa da palavra Adão, no hebraico, que é humanidade, acredita que Deus não criou somente Adão e Eva, mas que Deus criou várias pessoas, certo? Então, né, isso seria uma possível explicação para isso, ok? Porém, Paulo fala uma coisa aqui interessante, que aí, como eu vou para a palavra, certo? Eu fico com a palavra. Diz assim o texto: de um só fez ele todos os povos. Amém? De quem que é esse um só? Adão. Então, na teologia de Paulo, e aí para mim é um problema entender essa questão assim de evolucionismo teísta, né, que acredita que é uma área da ciência teísta que acredita realmente que, né, em toda a história da evolução mesmo, que o homem veio lá, que houve lá a ameba, que evoluiu para os peixes, que evoluiu para os anfíbios, que evoluiu para os répteis, que evoluiu para os pássaros, que evoluiu para os mamíferos, que evoluiu para os primatas. Desses primatas, né, não estou falando macaco em si, mas esses primeiros primatas foi evoluindo até tornar um pré-homem, aí até que chegou então ao Homo sapiens, o qual estamos nós, né? Então muita gente defende essa ideia, certo? Então esse ser ali teve um momento em que ele teve consciência acerca de si, e aí, portanto, a partir desse momento, então entra essa história de Adão e Eva. Mas é muito difícil, meus queridos, você aplicar isso, ou você somar isso dentro da teologia paulina, ou mesmo na teologia dos evangelhos, ok? Porque é isso, Paulo fala isso, olha, de um só fez ele todos os povos, amém? Ou seja, veio de um, que foi Adão. Uma outra coisa que o texto está falando é que ele propaga um Deus soberano. Um Deus soberano e um Deus que determinou os tempos e os lugares. Ou seja, é um Deus que está regendo a história, amém? É um Deus que está acima de toda a história e não tem conversa. Versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então foi Deus quem fez dessa forma. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Olha só, gente, ele está usando de novo um elemento da cultura, certo? Ele está citando quem? Os poetas entre eles. Fala, olha, isso é verdade. Então aprendam a fazer evangelismo. Usem também de elementos da cultura para pregar o evangelho. Versículo 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Então Paulo está indignado com o quê? Com a idolatria. O que, que ele está confrontando ali em Atenas? Na casa dos caras, diante dos filósofos que estão ali, diante do povo que está ali, o alvoroço que está acontecendo ali, ele recua? Ele fala assim, peraí, cara, olha só quanta gente. Vou dar uma recuada, vou apresentar um evangelho mais agradável, que agrade todo mundo, que seja de certa forma ecumênico, que seja um evangelho de amor, que ame todo mundo, e aí eu vou ganhar mais pessoas para Jesus. Ele pensa assim? Não. Ele está indignado porque aquilo tudo está errado, e o que ele fala? Ele bate de frente com aquilo. Ele apresenta um evangelho que confronta toda aquela idolatria que está acontecendo ali. E o texto lá no versículo 30, ó, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos vocês, todos, em todo lugar, façam o quê? Se arrependam. Aleluia. Que evangelho diferente, né? Amém? Que evangelho diferente. Não é, está tudo certo, continue adorando os seus deuses, continue vivendo na promiscuidade, continue vivendo nos vícios, continue vivendo na mentira. Está tudo certo, Deus ama você do jeito que você é. Está tudo certo? Não. Paulo vem, confronta no coração, sem medo de ser feliz, confronta todos e diz, se arrependam. Porque tudo isso que vocês estão vivendo está errado. É condenável. Ele permitiu que vocês o fizessem até aqui. Mas agora ele está dizendo que para todos vocês, parem, acabou, se arrependam, mudem suas vidas. Versículo 31, e aí ele fala uma outra coisa. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então ele vem e apresenta juízo. Fala, olha, se vocês não se arrependerem, não mudarem suas vidas, o juízo virá. E virá por meio de quem? Por meio daquele que venceu a morte. O Senhor Jesus Cristo. E ele fala o seguinte. Ele fala que isso não é um salto no escuro. Isso é prova. Há provas de que ele ressuscitou. Isso é racional. Esses tempos, na página da Descontradizando Contradições, eu estava trabalhando essa questão da fé cega, né, que os ateus pensam que a gente tem um tipo de fé cega, um salto no escuro, e um crente lá veio e quis refutar o meu argumento dizendo isso. Não, mas aí é isso mesmo. A gente não tem que ver para crer, uma coisa assim, né? Não, é verdade, eu não vi Jesus ressurreto. É verdade. A gente não vê para crer. Como se a nossa fé fosse cega. Porém, é assim que você crê? Hã? Hã? É assim que o evangelho chegou até a mim, até você? Vocês acham realmente que existe a possibilidade de Jesus não ter ressuscitado? Você tem que ter mais fé para acreditar que Jesus não ressuscitou do que simplesmente acreditar que ele ressuscitou. Para mim, assim, é impossível. É impossível Jesus não ter ressuscitado. Não existe teoria da conspiração, né, que me convença do contrário. Acerca daquela tumba vazia. Então, para Paulo era isso. Gente, isso é racional. É provável. Está aqui. Né? O Josh McDowell, eu sempre cito ele, é o principal livro de apologética que todos vocês precisam ler. Foi o primeiro livro de apologética que eu li e eu considero o livro mais importante de apologética que o crente tem que ler. Todos vocês precisam ler uma vez na vida esse livro. Evidências que exigem um veredito, de Josh McDowell. Josh McDowell era um ateu que se propôs a provar que a Bíblia, que o cristianismo era uma farsa, era uma mentira. E se lançou numa jornada, ele era um jornalista, não sei se ele era jornalista, agora não estou lembrando, estou confundindo com outro, mas ele se lança nessa jornada de tentar de alguma forma provar que o cristianismo é uma mentira, e começa né, atrás de documentação daqui, documentação de lá, até que um belo dia ele está numa biblioteca terminando a sua busca, ele bate em cima da mesa. É verdade. É verdade. E ele então se converte à fé cristã. Porque na busca de provar que o cristianismo era mentira, ele chega por meio de provas irrefutáveis, evidências irrefutáveis, ele chega à conclusão de que o cristianismo é a verdade. O cristianismo é a única verdade, meus queridos. Não existe outra verdade sobre a face da terra. Não existe religião, não existe sistema de crença, não existe cosmovisão mais perfeita, irrefutável e completa de evidências do que o cristianismo. Ela é provável. Ela é uma fé. Quando a gente sempre fala sobre essa questão da fé, Abraão simplesmente creu em Deus? O que aconteceu para Abraão crer em Deus? Alguém lembra? O que aconteceu? Abraão estava lá, vivendo na sua vida, de repente falou assim, acho que vou dar uma viajadinha, conhecer lugares novos. Foi isso que aconteceu? Não. O que aconteceu? Deus apareceu para ele. É uma fé cega? Paulo, perseguindo a igreja, está no caminho para Damasco. Ele, quer saber de uma coisa? Vou virar crente. Foi isso? Vou aceitar Jesus. Foi isso que aconteceu? Não. O Senhor Jesus se apresenta pessoalmente para ele. Amém? Então, quando eles iam pregar o evangelho, falaram assim, gente, o que a gente está falando é a verdade. E eles apresentam isso. Então, não tenha medo de apresentar o evangelho, porque ele é a verdade. Estou encerrando o versículo 32. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Quem não acreditava na ressurreição dos mortos? Os epicúreos, certo? Tudo o que se invoca como irracional, para eles isso era irracional, só tem validade, meus queridos, se de fato Deus existe. Então, quando as pessoas vêm confrontar a minha e a tua fé, porque elas entendem que é simplesmente impossível, eu debati com um amigo que era crente de uma outra denominação e que se tornou um cristão liberal na área teológica. Um teólogo liberal, em outras palavras, é um teólogo que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele acredita, sim, que a Bíblia é um monte de histórias que não são verdadeiras, na sua grande maioria, certo? São analogias, metáforas e por aí vai, certo? Então, quando a Bíblia fala lá que Jesus nasceu de uma virgem, não é isso. Por quê? Porque é impossível uma virgem conceber, não tem como, certo? Só tem uma forma de uma pessoa ficar grávida, certo? Só existe uma forma. Não existe esse negócio sobrenatural. E eu estava debatendo com ele a respeito disso, até que chegou um ponto, eu falei assim, cara, não tem mais o que a gente conversar. Porque tudo que eu apresentava, ele falava, isso é alegoria. Isso não é a verdade. Então, toda a Bíblia, toda a parte que era sobrenatural, não era verdadeira. Certo? Só era verdadeira quando Jesus estava caminhando. Isso é verdade, por quê? Todo mundo caminha. Certo? Jesus curou. Não, isso não é verdade. Por quê? Porque não existe cura, não existe milagre, não existe o sobrenatural se manifestando. Mas isso não tem como acontecer. Quando você é crente, você acredita num Deus todo-poderoso, meu querido, cobra falar, jumento falar, mula falar, ué, qual que é a diferença? Se tem uns jumentos que falam até aqui, até hoje. Para mim, olha, não muda nada. Entendeu? Tem jumento que anda em pé, tem jumento que anda com as quatro patas. É Deus falando. Então, o problema não é a questão de se isso é possível. A questão está por trás da cosmovisão. Se você não acredita em Deus, obviamente que nada do sobrenatural é possível. Certo? Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Aí no versículo 34, eu acho poderoso o que acontece. Com esse confronto que Paulo tem lá em Atenas, com todos aqueles filósofos que estão contidos, o texto fala assim, alguns homens juntaram-se a ele e creram, aleluia. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago. Um dos filósofos se converte à fé cristã. E também uma mulher chamada Damaris, ou Damaris, e outros com eles. Aleluia. Queridos, o Evangelho é isso. O Evangelho tem o poder para ganhar o ignorante, que não conhece muita cultura, não tem muito estudo, não sabe falar muito bem, muitas vezes não sabe ler, não sabe nem falar direito. O Evangelho é para esse, mas o Evangelho também é para os pensadores, cientistas, filósofos. Eu, por causa dessa questão de debater, desde a maior parte do tempo, eu debato com ateus, e aí pessoas de outras religiões, já debati com cientistas, já debati com rabinos, já debati com muçulmanos, já debati com... Oi? Me esculhamos, não me atrapalha. E por aí vai, esse tipo de gente, assim. Você vê gente se convertendo, e eu sempre utilizo essa questão. Por exemplo, uma vez eu apresentei uma lista de milhares de cientistas que acreditavam que Jesus de Nazaré havia ressuscitado. Uma lista de milhares. Dentre esses homens, muitos desses homens que tinham conquistado prêmios no mundo todo, eram homens, cientistas, que acreditavam em Jesus. Existe um livro chamado Um Ateu Garante, Deus Existe. Muito irônico o texto, o título, né? Um Ateu Garante, Deus Existe, de um camarada chamado Anthony Flew. Anthony Flew foi talvez o maior ateu do século XX. E ele, no final da sua vida, ele chegou à conclusão de que Deus existe e escreveu um livro dando provas filosóficas e científicas de que Deus, de fato, existe. A comunidade ateia no mundo todo se revoltou com isso. Falou assim, não, o velho ficou louco. Depois de velho, ficou louco. Mas quando você lê o livro e vê o que ele apresenta, não existe nada de loucura e nada de irracional. Ele simplesmente usa a filosofia e usa a ciência para provar que Deus existe. E tem uma frase nesse livro, que não foi ele quem escreveu, mas foi o cara que escreveu junto com ele, que é o Roy Abraham. O Roy Abraham escreve assim: a grande descoberta da ciência do século XXI foi a existência de Deus. A grande descoberta da ciência do século XXI foi a existência de Deus. Deus voltou a ser evidente nas escolas de filosofia na Europa. Deus está presente por causa de principalmente dois grandes filósofos, Richard Swinburne e Alvin Plantinga, que são dois filósofos que provaram a existência de Deus por meio da filosofia. Sabe, o chamado de Deus para mim e para a tua vida é de parar de se esconder e é confrontar esse mundo com o Evangelho. Não tenha medo. É preciso estudar? É. É preciso ler? É. Acabou, meus queridos. Acabou. Você, felizmente ou não, faz parte de uma geração, de um tempo em que as pessoas vão confrontar a tua fé. Acabou aquele tempo que a gente colocava 50 panfletinhos de evangelismo embaixo do sovaco, com um monte de florzinha, escrito João 3,16, e saía apresentando assim, e as pessoas se convertiam. Acabou esse tempo. Agora as pessoas olham para aquilo ali, assim, amassam na tua frente e jogam fora. E falam assim, prova. Me dá um motivo racional que prova que realmente a tua fé é válida. E aí? Tem que ter argumentação. Então aguarde que daqui uns 2 meses, um pouquinho mais, a gente vai estar aqui no sábado dando um mês inteiro de apologética. Certo? Onde a gente vai dar para vocês ferramentas de apologética de como você vai aprender a defender a tua fé, a debater com cientista, debater com filósofo, debater com outras religiões e tudo o mais. Ok? Certo? Amém? Vamos apresentar o Evangelho, vamos pregar esse Jesus, assim como Paulo era ousado e não tinha medo. Era esse homem cheio do Espírito Santo e simplesmente apresentava o Evangelho confrontando o pecado, confrontando a ignorância e colhia frutos. Deus também tem um chamado para a sua vida, meus queridos. de colher frutos. E eu não estou dizendo, meus queridos, que você tem que fazer esse tipo de argumentação ou de pregação para todo mundo. Você não chega lá numa favela e vai, coitado lá, nem sabe o que você vai falar. Eu não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que, no momento que você está vivendo, você tem que estar preparado para responder à razão da sua fé para todo mundo. Tem gente que nunca vai confrontar, nunca vai questionar, e amém. Agora tem gente que vai questionar. Que vai vir com os dois pés na tua cara e confrontar a tua fé. E você tem que estar pronto para responder, em nome de Jesus. Amém? Eu amo quando chega um ateu e questiona a minha fé. Eu tenho prazer, alegria em responder. Uma vez o Charlie, quando o primeiro estúdio de tatuagem que o Charlie teve, lá na 15, numa daquelas galerias, eu estava lá e chegou um cara lá, de terno e gravata, assim, né? Eu achei que o cara fosse crente, né? Eu falei assim, você é de qual igreja? Perguntei pro cara, né? Tava ali. Falei, não, eu sou ateu. Né? O cara de terno e gravata, achei que o cara fosse crente. Né? Falei, não, eu sou ateu. Aí eu brinquei com ele, falei, você é ateu, graças a Deus, né? Brinquei com ele, né? E aí, bem burro isso, nada a ver, né? E aí ele falou assim, falei, não, sou ateu sem Deus mesmo, né? Falei, magoou, né? Aí eu falei para ele assim, falei, tá, né? Já que cutucou o Satanás, você vai ver agora, né? Eu falei assim, mas me diga uma coisa, como você chegou à conclusão de que Deus não existe? Falei, porque não existe nenhuma evidência de que Deus existe. Falei assim, mas você já foi atrás para ver todas as provas arqueológicas acerca da Bíblia, acerca das profecias bíblicas, acerca de Jesus e Nazaré? Você já foi atrás de ler alguma coisa? Você já leu tal livro? Não, nunca li. Falei, mas, então você está negando algo que você nunca foi atrás para saber. Você está falando que não existe evidência, mas você nunca foi atrás de nenhuma delas. E elas têm um monte, eu posso te falar. Eu posso te dizer isso. Aí, uns 3 meses depois, não sei se o Charlie vai lembrar disso. Provavelmente não. Mas daí, alguns meses depois, o Charlie me falou que esse cara havia se convertido. E era membro de uma igreja. Amém? Amém? É isso. Preparado para responder à razão da sua fé. Presente o Evangelho. Eu posso te garantir, meu querido, não estou dizendo que são todos, mas a grande maioria fala que é, mas não tem nem noção do que é o cristianismo. E quando você apresenta um cristianismo fundamentado, com todas as evidências que nós temos nas mãos, já dei a dica para vocês, leiam Evidências que Exigem um Veredito, de Josh McElroy. Só esse livro vai ser suficiente para você ter umas ferramentas poderosas para você utilizar na evangelização. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos?